Prossiga. A companhia aí saltando, se tiver alguma novidade, estamos na sua disposição. Eu entrei em contato com a sala IS, a mesma disse que não recebeu nenhum plano do Gol no 55. Os únicos planos que a gente tem aqui é um para Recife e pro Santos Dumont. É, não, pois é, o pessoal realmente não tinha enviado, mas eles são cientes, eles já iam providenciar. E entrar em contato com o TGNS. Se a senhora quiser receber alguma coisa, está na sua escuta. Obrigado. Ah, com certeza, assim que eu receber, eu pago a autorização. Obrigado. Vou chamar do Bom Dia, Gol 1476, sentindo a informação Delta para autorização. Colo 476 para Recife, está autorizado, 410 é o nível, da cola da 10, pela Peru 58, sai da Puca, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. 5454 no transpondo, 119.8 controle. Autorizado 410, para Recife, Peru 58, sai da Puca, transição Aracaju. Primeira curva esquerda fazendo decolagem, transponder 5454, controle 198, gol 1476. Contagiamento correto, confirme gate que se encontra? Na portão 10. Chama pronto pro push. Chama lá para o push, bem pronto. Muito bom dia, para Congonhas e Rio 360, está autorizado, decola da 10, saída da El Leda Bridge, em Bridge intercepta Pesulo no meio e prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5455 no transponder, 119.8 é o controle. Autorizado para São Paulo Congonhas, nível 360, decola 10 na Leda Bridge, intercepta Pesulo no meio, 5455 no transponder, 198 o controle de Salvador, está 360. Rio TAM 3601, está pronto para puxar bem cancelamento 9. Sente gol, no 476 também está pronto? Acima. Pushback de vocês será simultâneo. Inicia o gol no 476 no 10 até a retaguarda do 11 e o 3601 autorizado, coordenando com a equipe de solo os dois, ok? Entendido que está autorizado, então 3601. Sente autorizado o pushback para o gol no 476. Sente, meu 476 vai iniciar o push através do gate 11, ok? Para que seja simultâneo com o tráfego 9. Gente, né? Vamos lá. 1155 da Gol, pronto, cópia? Vai, escuta. Autorizado Galeão, 400 é o nível. Decola da 10, saída da Euler, da Krat, em Krat, intercepta Pesulo 14, conforme a rota. Aciona 5464 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. 400, Galeão, decola da 10 da Euler, da Krat, apostate pelo 14, 5464 no transponder, 19.8 controle. 1155. Protejamento correto, chame quando pronto para o puxo. O 955 vai manter a posição e aguardar. Eu tenho duas aeronaves que já foram autorizadas, puxo no 9 no 10. Assim que elas iniciarem o táxi, após a passagem, será autorizado, ok? Solo Salvador, Tom 3601, solicitamos o táxi a bordo 123-123, autonomia de 4 horas e 12 minutos, alternou o Galeão. 3601, procede via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera. A última entra agora 1009. Juliette Alfa, chama no ponto de espera, 3601. Então, eu vou 1476 para o táxi, com 72 a bordo, alternando Salvador com 3 horas e 20 de autonomia. Prossegue via Juliette Alfa como número 2, a gente chama pronto no ponto de espera. A última entra agora marca 1009, gol no 476. Juliette Alfa, ponto de espera, 1286, gol 1476. Agora sim, após a passagem do tráfego do Gol Retaguarda, autorizado por estacionamento de Sema Táxi, o 955. Autoridade, Sema Táxi, 955. Foi Salvador, o TAM 3601, está próximo ao ponto de pedra 10. 3601, autorizado a alinhar e decolar pista 10, o véu está de 030 graus com 2 nós. Alinha e decola da 10, TAM 3601. no 476, passa 1 ponto para dar 1-0, pronto para decolagem. A Lima Temp está 10 no 476. A Lima Temp está no 0, gol 1 no 476. Salvador, Uísque Juliette Lima. Uísque Juliette Lima, prossiga. Lima solicita autorização de rebote, pátio 3 para o pátio 1, gate 62. Está autorizado até a saída do pátio 3, reporta para ingresso do pátio principal. Reportará para ingresso do pátio principal. Uno decolou agora ao 05-119-8 ao controle, tem um bom voo. 98, tenha bom dia. Olhe Salvador, muito bom dia, TAN 3601, decolou na Israel. TAN 3601, no contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Ativa até o 360 na saída da EL, alguma possibilidade de tomarmos a prova da posição Leda da presente? TAN 3601, autorizado, vai direto Leda. Leda, TAN 3601. 32 a bordo, Campinas, 3,50, confere. Confirmando, 38. Prossegue via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera, o 955. Juliette Alfa, ponto de espera, chama o 955. Decolou agora ao 07-119-8, controle, bom voo. 119-8, voo no 476. Voo no 021, cópia. 1021, prossiga. Está autorizado Santos Dumont, 360 é o nível, decola da 10, saída da EL, Leda, Bidev, e Bidev intercepta P November 857, prossegue conforme o plano. Após decolagem em curva direita, aciona 5456, controle 119-8. Gente, gol no 021, autorizado Santos Dumont, nível 360. Rota do plano, até November 857. Vai decolada 10, curva direita, no perfil da Dael, Leda, após Bidev. 19.8, controle, o transponder é o 5456. Protegimento correto, estima proposto na remota no 4. Gente, chamaré. 1021. No 55, autorizado alinhar e decolar pista 10, o vento é de 040 graus com 3 nós. Decolar 1-0, gol no 1. Prefixo Juliette Lima, pronto para ingressar o pátio 1. Prefixo Juliette Lima, autorizado até o 62, reporte ao término. Reportará no término do 62. TAM 3601, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 133.25, 125.1, TAM 3601, bom dia. 155, decolou 12, 119.8, controle, bom voo. 18 graus, bom dia, 155. Bom dia, Gol 1155. Gol 1155, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 400, saída da EL. 400 na da EL, 1155. Gol 1476, suba restrito até nível de voo 360, voe direto Romeu Fox 18. Restrito a 360, voando direto Romeu Fox 18, o gol 1476. Gol 1476, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 12685, alternando 2545, gol 1476. O Juliette Lima estacionado aqui em 62, obrigado e bom dia. Bom dia, Lima. Gol 1021, táxi com 35, 4 e 3, Campinas. Prossegue via Juliette Alfa, me chama pronta no ponto de espera, altimetro 1009, agora gol 1021. Ok, 1009, ajustado, então tá livre via táxi Juliette Alfa, ponto de espera, te chamo pronto. Tá 160, no ano 55. Voo 1155, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 3325.251, bom dia, 1155. Próximo ao ponto de espera da ONU 0 e pronto, gol ONU 021. Autorizando a alinhar e decolar para o C10, o vento agora é de 030 graus com 3 nós. ONU 021, ciente, tem livre alinhamento e decolagem, pista ONU 0.